Obrigada, presidente. Uma boa noite aos colegas vereadores, às colegas... Não tem mais colegas vereadoras aqui, mas aos servidores e servidoras desta casa. Inicio essa noite de uma forma muito especial, agradecendo a cada profissional da saúde, a cada profissional da assistência social, que vem atuando na linha de frente durante esta crise gigantesca, essa crise sanitária gigantesca no Brasil. Nós temos hoje em torno de 6.622 profissionais médicos que estão na linha de frente, atuando em mais de 2 mil municípios e 21 distritos, principalmente distritos indígenas, né? Esses profissionais são os profissionais que estão dando não só o seu suor e a sua vocação, porque atuar com saúde, né, atuar na doença das pessoas e na prevenção da saúde é algo que tem que ter vocação, mas sim estão colocando a sua vida à disposição da população brasileira. Hoje nós encerramos o dia com 50 mil óbitos no Brasil. Aqui em Taquara, a gente está com 16 casos positivos, 12 suspeitos e nenhuma morte e também nenhuma internação no nosso hospital. Muito disso em função da conscientização da população taquarense, bem como a atuação do nosso governo municipal no que se refere tanto aos processos de higienização das vias públicas, mas também no processo de conscientização. Sei que o governo municipal nomeou de forma extraordinária, né, renomeou de forma extraordinária alguns servidores públicos, né, para atuar enquanto fiscais, né, neste momento. O telefone, o WhatsApp do plantão COVID-19 coronavírus vai estar funcionando 24 horas por dia em regime de plantão, exatamente para possibilitar que a população taquarense sinta-se mais preservada e efetivamente seja mais preservada, né, dos processos de contaminação. Então, eu tive que iniciar a minha fala agradecendo a cada um desses profissionais que estão na linha de frente, atuando de forma magnífica no cuidado e proteção da população brasileira, mas principalmente no cuidado e proteção da comunidade taquarense. Corroborando com a minha parte nesse processo, eu entrei com 4 pedidos de providência ao Executivo Municipal. O primeiro pedido de providência é a medição de temperatura com um termômetro a laser em todos os espaços institucionais ligados ao Executivo. Eu sei que o vereador Guido já, né, providenciou aqui para a Câmara de Vereadores, tanto os vereadores quanto os servidores e o público que pode vir aqui à casa está tendo medição de temperatura já na entrada. Então, quero te parabenizar, vereador Guido, por essa tomada de decisão rápida, né? Mostro o compromisso do senhor com esta casa. Também, e a questão da medição nos espaços institucionais, eu digo todos, inclusive em todas as escolas do município, desde a educação infantil até o ensino médio. O outro pedido de providência, eu estou solicitando uma equipe volante de profissionais da saúde que elabore um plano de ação orientando as pessoas em pontos estratégicos do centro da cidade sobre a importância da conscientização da prevenção do Covid-19. Porque a gente ouve muita gente falando, né, nas redes sociais, ai, porque o fulano não se cuida, ai, porque eu fui para o centro e vi muita gente sem máscara, né? Então, a gente tem esse compromisso também, né, de conscientizar as pessoas. O terceiro pedido de providência é a possibilidade de incluir máscaras e álcool gel nas cestas básicas que estão sendo distribuídas na assistência social, porque a gente sabe que as famílias estão passando por uma situação muito difícil economicamente e, por vezes, tem que escolher entre o saco de feijão, o quilo de arroz, a máscara e o álcool gel. Então, eu estou solicitando que a prefeitura atue nesse sentido. E o último pedido de providência é realizar o mapeamento das pessoas cadastradas no CAD Único e que não acessaram o auxílio emergencial, e se estendendo também às famílias do Bolsa Família, porque em torno de 1.186 pessoas do CAD Único não acessaram o auxílio emergencial e 80 famílias do Bolsa Família não acessaram também. Então, estou pedindo que a assistência social providencie esse mapeamento, porque tem até dia 6 de julho para realizar essa inscrição.